maior erro das mulheres é achar que todos esses motherfuckers são iguais. Yeah, acho que eu sou pior que todos. Para de tentar me comparar ou falar aquilo que eu não sou, hey gata. Tu só tá acostumada com cara infantil que não entende do amor, gata. Eu não sou nada parecido com o que tu já provou, gata. Eu não sou que nem esses caras que você já ficou, hey baby. Sei que parece difícil porque esse bando de pirralho fala mal, mas eu não tô ligando porque tu vai ficar comigo no final. Ei, chore, gata, tu me faz bem, porém eu vivo sem tudo que você tem. Já te vi com alguém, você mentiu quando falou que não tinha motivo pra estar aqui, porque você ouviu as tuas amigas falando pra tu apostar em mim. Tipo o melhor cavalo, ela cavalga no meu colo, na cama e até embaixo d'água. Sopra, fala que a tua vida é uma festa, então vai lá e assopra a vela com essa boca tão gostosa. Oxê, não importa, não apaga, porque o fogo é tão grande que meu mano Rony disse que tava vendo a chama lá da Lapa. Para de tentar me comparar ou falar aquilo que eu não sou, hey gata. Tu só tá acostumada com cara infantil que não entende do amor, gata. Eu não sou nada parecido com o que tu já provou, gata. Eu não sou que nem esses caras que você já ficou, hey baby. Sei que parece difícil porque esse bando de pirralho fala mal, mas eu não tô ligando porque tu vai ficar comigo no final. Ei, chorei,